Whoa. Yeah. Yeah. Frozy. Yeah. Yeah. A vida passa depressa depois dos 17. Achei que fosse mentira ou algum tipo de blefe, mas hoje em dia eu não consigo nem olhar pra frente. A minha mente tá doente, é tão diferente. A gente ri, a gente chora, ninguém é de aço. Do jeito que tá lá fora eu preciso de abraço. Pra dar a mão não tem ninguém quando a vida cobra, mas dá pra encher uma sala pros que vi nas costas. Eu não vou mais perder meu tempo com um monte de bosta. Eu tô estudando a vida, é hora da prova. Pra quem vem tentar a sorte, eu tô preparado. Parece que eu tô sozinho, mas sempre alinhado. Com aliados diferentes, não mexe comigo. Eu já passei no inferno, foi tipo um castigo. Por isso que o J Cristo não fecha comigo. Eu vim pra salvar meu dia, vou ver se eu consigo. Eu vim salvar meu dia, não o seu. Que fique claro. Bye.